to complain about. Pop Hits. I've been calling for your wish and I they're giving up on us. They turn around and give me one last touch. That made everything feel better. And even then my eyes got wetter. So confused when I ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming. Hey. In this California dreaming, where 10,000 miles away. Acesse targetw.com. Referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Rede Internacional de Rádios e o Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal targetw.com. A referência para o mundo. Terça-feira, 21 de junho de 2011. Espero que seu dia esteja perfeito. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the Greatest Network. E na tarde de terça, número 1 no Pop Hits, Beyond. Beyoncé, Best Thing I Never Had. No segundo lugar, Britney Spears, I Wanna Go. Número 3, Brianna, California King Fat. Quarta colocação para Katy Perry, Last Friday Night. E o quinto som mais votado na tarde foi Good Life, com One Republic. E claro que pra noite tudo pode mudar. Clique no nosso portal e aproveite pra se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. E no Twitter siga @targetradios. É hora de Pop Hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E na tarde vai um grande abraço pro Jorge Augusto de Almeida Marques. Ele que é de Regente Feijó, estado de São Paulo, e tá a fim de ouvir som de Lady Gaga, Hair, que fecha o Pop Hits da tarde. À noite tem mais, baby. Bye, bye. Whenever I'm dressed cool, my parents put up a fight. And if I'm hot shot, mama cut my hair at night. In the morning, I'm short of my identity. I scream, mom and dad, why can't I be who I wanna be? To be. This is my prayer, I'll die. This is Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.